Vamos que vamos, porra! A dupla especialista em rock desguiado chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! A maior referência em pressão do Pará vai entrar em ação. Solta a voz, DJ Gordo. Já tô na braga, maninho. E aí, DJ Dinho Pressão? Tô na área. Hoje tem aula. Tem aula no Braga hoje, vamos lá. Atenção, alunos. Atenção, alunos. Prestem bem atenção. Prestem bem atenção. A aula de pressão vai começar. A aula. Tá na hora, pregação! Nem o sol, nem a lua virão como o seu olhar. Começando! Vou gritar pra o mundo ouvir que te desejo. Você é o meu par perfeito. Você é o meu par perfeito. Perfeito. A galera tava esperando e a referência chegou. Joga, joga, joga pra cima. Vai começar bagulho doido. Vai começar bagulho doido. Joga pra cima. E aí, maninho? A referência chegou. Vai começar assim, ó. Vai começar. 5, 4, 3, 2, 1, lá vai fogo! Já vai fogo! Japa Gravações. Do jeitinho que a galera dá valor. Do jeitinho que a galera dá valor. E aí, como é que é, maninho? Bora botar pra estremecer o Braga. Joga, joga. O professor já tá na área. O professor já tá na área. O professor já tá na área. O professor vai começar. When your legs don't work. Ao vivo, ao vivo. Amor, te arruma. Atalaia o caralho, Dieguinho. Atalaia o caralho, eu vou curtir. Toma na batida. Olha o sapinho. Já vai fogo. Vai no caqueado, caqueado, caqueado. E vai no caqueado, caqueado, desguiado. Dini Gordo, tô na... Dini Gordo, tô na área. Dini Gordo, e o caqueado tá no ar. Moleque doido, mostra como é que faz. Vai, moleque doido, mostra como é que faz. Mostra como é que é, mostra como é que faz. Mostra como é que é, mostra como é que faz. Sal, faz o caqueado, faz o caqueado, faz o caqueado. O caqueado da família Pinche. Toma caqueado. Caqueado de Ningodo já chegou. Bora, Bruninho. Tá parado de Ningodo. Tá na hora. Tá parado. É muito caqueado. E aí, Suézo? Bora, Pichibu. Bora, Pichibu. Bora, Pitbull, pega essa cachorra. Bora, Pitbull, de agora! Bravo, porra! Pega! Pega! Joga o anzol, puxa o carretel. Joga o anzol, puxa o carretel. Faz como é que é, faz como é que faz. Meu amigo, joga, o Helder do Ponte falou: sal. Se tem Dini Gordo, sal, a referência sal, tá no ar. Olha os caras do. Bora, meu amigo Alex da família Signo. DJ Henrique de Peões pegou. Vai! Meteu a puta na garupa e vai do caqueado. Toma do caqueado. Bora do gigado, bora do gigado agora. Story all about how my life got flipped, turned upside down. town, and I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air. Não para de dançar, não para, não para, não para. In West Philadelphia, born and raised on the playground of where I spent most of my days. Chilling out, maxing, relaxing, all cool and all, shooting some ball outside of the school. Cara doido, vou dançando, a mulher, ela tá assim de rock doido. Só cuzão, só cabelão. Vai. Só cuzão, só cabelão. De novo. Só cuzão, só cabelão. Vai. Só cuzão, só cabelão. Só cuzão, só cabelão. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai. 3, 2, 1, dale! Me separei, porra. Tô solteira agora. Tô solteira. Ei! DJ do... Você tá na você, tá na você. Você tá na... Alô, Astro Leão! Vem com o Gordo, vem com o Dia. E meu amigo Alô da GDS. Bora filé, bora miau. E a galera super lotando o Braga. E toma, que toma, que toma, toma, toma, toma, toma, pressão, vai, vai. Ele é novinho e já tem. Ele é novinho. Agora, agora. Steve Reis. Bora, Dadson. Toma no pancadão. Toma no pancadão. Toma no pancadão, toma no batidão. Faz a dancinha no carpinteiro, a dancinha no... Meu amigo Leite da CDC, bora aí, Virtu. A dancinha no carpinteiro. Vai, fogo! Faz a dança da sapatão. É a dança da sapatão. Olha o Savito, vai fazer a dancinha, Savito, ó. É a dança do viadinho. A, dança... a Jairinha já dançou. É a dança do viadinho. A dança do viadinho. É a dança do viadinho. E aí, Boninho? Cadê o grito das mulheres sinceras aí? Cadê o grito das virgens? Três apresentações na noite. A primeira da TF. A segunda da Associação do Promorá. E a terceira do Braga Show. E olha o resultado. A galera super lotando tudo. Quem não tem hora pra chegar em casa, bota a mãozinha pra cima aí. Vai começar a contagem, Boninho. 5, 4, 3, 2, 1. Vai, fogo, vai, doida! Equipe Sal, dona Ari, dá-lhe sal, eu quero ver! Sal, sal, sal, sal, dá-lhe sal, sal, sal, sal, dá-lhe sal, sal. Vai, DJ! Vai, DJ! Bora, Diego, que meu blaster! DJ, retorna na mão! A terceira da noite! Então, fogo no batidão, fogo no batidão, fogo no batidão, fogo no batidão. Pegando todo, pegando todo, pegando todo! Agora, Rafael do Parque Vídeo! O time gordo tá na área e o rock tá mil grau. Rodrigo do Aço! E o rock tá mil grau. E aí? De bagulho! Só os caras doidos jogam a mão e dá-lhe sal, sal. Sal, sal. Bora, Jamaica. Sal e dá-lhe sal. Red Live na área. Sal e dá-lhe sal. É muita pressão, ó. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Você quis ir embora. Os recordistas de público tão na área. Agora embora, meu amor, não. Se tu fosse mil grau. Emily Giovanna. Se tu fosse mil grau, não era. Aí, as minas da discórdia. Se fosse mil grau, não era. Tá todo mundo aí, ó. Se tu fosse mil grau, não era. Leandro Navegante. Se tu fosse mil grau, não era. Era sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. E aí, Dieguinho PDK? Ele é a sua ruiva. Bora, bola. Bora, meu amigo. Jabuti, explosão, bora, Jabuti. E treme, treme tudo, vai tremendo, treme tudo. Bora, Rodrigo, César, você e o Iago. Bora, treme tudo, vai tremendo. Treme, que treme, que treme, treme, vai tremendo, treme tudo, vai tremendo. Treme, treme, treme. 3, 2, 1, já! Meu amigo Igor, o Igor Mendes, dá mal valor. Você o JD17, o J3, o Baleado G20, o S22, o ML47, a família Pitt tá na área, bora tio Elito! E essa vai de bola, GDK, pra sua esposa Gisele, com muito amor e carinho. E Jeguinho, com a sua ruim do Stephanie Mendes! Amar é admirar com o coração. É muita onda! Jabuti Explosão, amigo Bruninho da família Pitch, o tio Wellington, o Pedro, a Rafaela também do na área. Bora Vitor, bora BL, o Márcio que me siga, o Vitinho. O amor que sinto por você. Você me chama, tô pronta, vem me usar. O Mauro falou, me recuperei essa semana agora. Ontem, na verdade. Fronteira pesada! Vai! E a galera vai dançando, o Vitinho vai detonando na batida, na batida, na batida. Então bota, bota, bota que eu vou sarar no seu pai. Então bota, bota. Família Racista do Cideirão! Ele quer sair comigo. Bora, meu amigo Renan da RW! O cabelinho colorido. Ele tá na área! Bandido, bandido, ele é bandido, bandido, bandido, bandido, ele é bandido, bandido, bandido, bandido, ele é bandido, bandido, bandido. Alô, Bel! Novinha tão esperta, tão num golpe organizado, elas querem ser. Meu amigo Amaral falou, meu Deus do céu! É golpe, é rock pesado! Organizado, é golpe, é golpe, é rock, golpe organizado. Então bota, bota, bota aqui! Meu amigo Léo Brazão! Então, o comandante Leonan, ele, meu grande amigo, bandido, moleque, moleque doido, bandido, meu amigo Lobo e a Jennifer também tá na área, bandido, olha o Savito Mil Grau. Bandido, bandido. Tu gosta ou não gosta? Tu gosta ou não gosta? Tu gosta ou não gosta? A mulher ainda gosta! Hoje acabou a água, toma banho de leite. Hoje acabou a água, toma banho de leite. Leite quer te tomar. Ah, boca! Agora falou! Quer te tomar banho de leite. Olha o barulho da toma. Toma na batida, toma, toma na batida agora! Vai, joga o rapetão da pistola. Vai, joga, joga, joga agora, vai! Vai, vai, vai, vai, vai. Bota de quatro na foto. Botaram Vinícius, Léo Brazão, o Nildo Tapanã. Bota de quatro. Bora, meus humildes, tá na hora. Bora. Três, dois, um. Vai, vem. É só putaria, é só putaria. É só putaria, é só putaria. Gelou pra GNV. Doido, bagulho doido. O bagulho doido no Braga. Doido. Amigo Brad Veiga. O Josué Vilhena, você. É a família de Galanche, Igor de Lisboa, Manu Costa, Stephanie Beladama, é o público do Jap, tá todo mundo aí, ó. E toma, toma, toma, toma, toma no batidão, toma, toma no batidão. De 38 carregado, bolando baseado, pra ficar da boca que faz o sexo bolado. De 38 carregado, torrando. Bora, Rodrigo César, você, o Iago. Da boca que faz o sexo bolado. Ele pensa o gado, vai, Iago. Bora, Rodrigo César. Dentro do carro, vai dizer que não. Amigo Dedê, o teu, né, você, o Deise. Que chega, amigo. Bora, Bruno Dishibu, você, sua esposa. Que chega. Família Rachixe na área. Patrão, mete compressão. Pedro Sub-Zero, tá mil grau. Mete compressão, que é só colo. E esse amigo Jean Lopes. O xerife, o jabuti da explosão fechado com o gordo de. Ele bate, bate, bate. Não pode parar, não pode parar. Existe tudo por você, mas você não me deu valor. Como se fosse nada. Quando olhei seu celular, tem uma mensagem de alguém chamando de meu. E o patrimônio falou, toda. O patrimônio bola da GDK. Por que trinquei a minha vida e você? Só quis brincar com meu coração. E meu parceiro Márcio da TF. Márcio da TF. Bora de Bonagem, bora Márcio agora. Você chorar. É rock no Braga. Pode chorar. E não. Júlio do Velho, olha esse motor aí, mano. Só pra você. Pode chorar. Pode sofrer, que nunca mais eu vou voltar. Calma, vez de cara, calma. Você acabou de me perder. Existe tudo por você, mas você não me... Não tô entendendo mais nada, mano. Como se fosse nada. amigo Paulo Vitor, você a Iris. O Vitor Belli. Meu amigo Mouse. O Neto Braga, o Thiago Lima. E aí, Thiago? Raul Stumana. Você... Homem da Banguela. Agora, Leite. São os quatro caras que a bandida se amarra. São os quatro caras que a bandida se amarra. É o Márcio da TF, o Euler do Ponte, o Rafael do Parque Vini, o Everton da CDC, o Leite, o meu amigo Jabuti Explosão, o Dieguinho PDK, e também o Leonel Bora Leque Doido, Júnior da Alverende e o Renan DRW. Vai, Gomes! Dieguinho PDK e sua ruiva Stephanie Mendes já estão na área. Você é vagabundo e vagabundo não namora. Agora! Você é vagabundo e vagabundo não namora. Ai! Sei como explicar a ti, então deixe meu sentimento. Eu vou baixar o som e eu quero ver só as sinceras. Ficar te gravar. Aquelas que nunca traíram, vai! Meu amigo DJ Paulinho, o Eric Olavinho, o Rian Vieiro, Rock Sem Fim, e o meu amigo Dedê do Tenoné, Pedro Sub-Zero, você, o Bruno Pitbull, bora balsa da série, Leonardo os Humildes. Lobo e Jennifer, o casal animal. Eu quero conhecer e saber de ti um pouco, agora eu quero é te ver. Paulinho, esse moleque tem futuro. Escreve o que eu tô te falando, Paulinho. Nunca desiste do teu sonho, porque o homem sonha e Deus realiza. Vai pra cima do teu sonho, moleque. Paulinho do Rock Sem Fim. Um abraço do Gordinho. Que Deus te abençoe, moleque. Bora pra cima. Acelerando tudo assim, ó. Bora, maninho. Brava que mina maluca já bateu na minha cara por causa das vagabundas. Só os homens. Ela é folgada e às vezes ela surta. Me mandou embora de casa e me mandou morar na rua. Daquele jeito. Explode o bagulho. Toma! Você me perdeu. Sal! Sal, sal. Meu amor. É muito sal, meu irmão. Meu amigo Alan Xavier, nunca mais me... o homem da pop senta na área. E a nossa amiga Samia Torres, ela aqui também tá carreira solo. Esse foi a melhor coisa que surgiu da minha vida. Fábio, que se passa, o bagulho tá doido, Fábio. Cadê o Raulinho? Cadê o Bocão? E aí, moleque? Bora, Raulinho, bora, Thiago Bocão! Insuperável! Olha o Blake, do caqueado, caqueado, caqueado! Você me perdeu! Sal, sal! Sal, sal, sal! E aí, meu parceiro Ney? O homem dá poucas ideias! Meu amigo Malk do Ouro, você é a primeira dama! Amor, por que? Agora, Malk! Trata assim, apenas quero te fazer feliz! Vai pra puta que pariu, nunca mais me liga! Vai pra puta que pariu! Nunca mais me liga. Você foi a melhor coisa que subiu da minha vida. Vai pra puta que pariu. A mil grau, a mil grau, a mil grau, a mil grau. Rafael Trindade falou. A mil grau. O Gordo e o Dinho chegaram e ninguém fica parado. Start now and bring this motherfucker down. O bagulho doido tá no ar! Filho, pressão que tá tocando. Ele é o Toma rei agora. Do caqueado. Ele é o rei do caqueado. Ele é o rei do caqueado. Ele é o rei do caqueado. Ele é o rei do caqueado. Dá uma sentada, sentadinha. Vai sentando no Godzilla. Bora, bora! Conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, con E aí, Juninho da Digital Bridge? Ai, ai, bora detonando, detonando. This story all about how my life got flipped, turned upside down. And I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air. Pode chegar mais perto, pai. Pode chegar junto aí. Tá estressado, né? Vai dançando no passo do Will Smith. Dançando no passo do Will Smith. Vai dançando no passo do Will Smith. E aí, filha da TV? Passo do Will Smith. Diego da Peleira, você, o amigo. O Neto Braga. Thiago Lima também tá na área. Olha isso aí, é sapatinho, tá no meio da galera aí. Ai, ai, ai. Dança, dança, dança, dança. De novo. Pegando fogo. Gente, o Murilo também tá na área. Lá vai fogo. Vai, vai, quem diria, foi prazer te conhecer. Vai, um belo dia, vai, tá hoje pra ti. Vai, ela é espetacular, vai, é mulher, vai, vai, vai, vai, vai, vai. O nosso amigo empresário Messias, lá da cidade de Garapé Mirim, tá na área. Eu vou te dar, escolhe as posições. Obrigado, Messias, pela recepção de sempre. Pode, vai, olha o Raul Stumano, mano. De frente pode, me fode, me fode. Tio Edito! É muito caqueado, tio Edito. Olha aí, ó. E aí, drone do Barreiro, dona Erika? O drone do Barreiro já chegou e falou. Eu tô no rock doido, ó. Olha o solinho, olha o solinho. Rodrigo do Aço, olha como é bonito amanhecer o dia do Braga, ó. O Braga pega fogo, Boninho! Gordo e Dinho Bração, arregaçando tudo! Vai, vai, vai! Vai detonando, detonando, detonando! Bora detonando, detonando, detonando, detonando, detonando, detonando! Bora, Boninho, que o bagulho tá doidão! Um, dois, três, vai virar! Tirou! Tirou! Tirou! Tirou! Vai, fogo! Chapa, gravações, CDs. Tem o tchau brabo, porra. E doido! É muito mais doido, toma agora, bora! Vai ver que um dia a gente se encontra. Vai deixar no acaso, toma conta. Olha só, Dinho. Que prazer imenso estar recebendo aqui. Menina, eu te peço, então volta. Vai ver que um dia a gente se encontra. Vai deixar o acaso tomar conta. Vai ver que só não era nossa hora. O nosso amigo Carioca, produtor Carioca. E hoje ele trouxe com ele o DJ do Pierre. Inclusive, segunda-feira estaremos lá na no Paraíso das Pedras. MC Pierre e Dini Gordo. Até 4 da tarde. Ingresso R$10 pra galera. Segunda-feira tem Paraíso das Pedras em Marituba. MC Pierre vai cantar ao vivo por lá. E nosso parceiro Alô Acontece tá na área. O Lorde tá na área. E aí, Alô Acontece! Criando tendências. E o Bola GTK falou, mano. Vai ver que um dia a gente se encontra. Só vou contar com a última. Vai ver só não era. Tô doido já. Minha menina, eu te peço, então vó. O rock tá desguiado, o grave tá pipocando, gordidinho tá tocando, gordidinho tá tocando, gordidinho tá tocando. Toma na pressão, toma na pressão, toma na pressão. Leandro da Vingança, ele tá na área. Toma na pressão, bora. Bota nela, bota nela, bota nela. Bota nela, bota nela, bota nela. Ai, ai, olha o caquiado, o caquiado, o caquiado. Alô, ô, o Lorde tá afim de fazer um vídeo novo, ele falou. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. ai, ai, ai, caqueado, caqueado, caqueado. Ô Diego da Pedreira! Fica de quatro. Alô, Júnior da Pedreira, chega, Júnior! Fica de quatro. Rápido! Olha o Pedro, olha a Rafaela! Pega, pega, pega, pega. Bora, Bruninho! Bora, Joelinho! É do setor da família Pige, segura! Olha o balsa da série, mil grau, mil grau. A noite é de traição, hoje mulher, a noite é de traição. Agora. Pra vida a culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou na pepeca. E a mulherada? Você me engravidou, pra mim tá tudo bem. Agora eu vou tirar tudo que você tá louco. Eu quero nem saber. Se você tem namorada. O que, o que? Vai dar tua rola uma plantada. O que, o que? Eu não quero nem saber. O que, o que? Amigo Nádio do Acê de Samarina. Ninguém, tu sabe. Luiz Chive Rei da sua loura. O rock tá doido. Doente de amor. Fogo e remédio. Vida no tubo. Toma! Guarda aqui na zona sul. Pega, pega. Pega, pega. Mais, pega, pega. Mais pólvora. Thiago Vitor, a Raíssa. Bruno Pitbull, Pedro Sub-Zero. Para de se chegar de se iludir. Quem é croco? Vai pro croco. Quem é... Equipe Sal, papai. Quem é croco? Prepara que hoje é domingo. É apresentação única hoje domingo. Caribe Show do Augusto Montenegro. Eu quero ver a moreninha descendo, descendo. Eu quero ver a moreninha descendo. É vulga na dona de casa, vou a cada puto. Quero cachorrada, que hoje é dia de balada. Com minhas vontade de braça, então. É a dona de casa, é vulga na dona de casa, vou a cada... Serginho do Alverende, pô. Cachorrada, que hoje é dia de balada. Vai. Braça, então. É a dona de casa. Eu quero ver a moreninha descendo, descendo. É doido. A moreninha descendo. É fuga na dona de casa, vou a cada puta. Quero cachorrar. Grita, Mabel, grita, Mabel. Por favor, essa luz aqui, o responsável pode apagar. Já amanheceu. Essa luz aqui, isso. Bora, Braga. Quem gosta de fazer fumaça. E doido. Explode o bagulho! Cuidado, amigo Lucas Raridade! O Júnior da Marambá é você! E meu grande amigo! O Rafael do Parque Vídeo é só a primeira dama! Esse é o DJ. Meu amigo Leite da CDC falou: hoje eu tô confirmado no Caribe Show! E o Caribe é show. Domingo, domingo. Vai ser assim, ó. Ela quer dar babadinha. Ela quer dar babadinha. Ela quer dar babadinha. Ela quer dar babadinha. De 38 carregado, torrando um baseado. Trafica da boca que faz o sexo bolado. De 38 carregado, torrando um baseado. É muito caqueado, né? Sexo bolado. Me chamou pra dar uma volta que termina. O Bola falou, voltei, mano. Dentro do carro vai dizer que não gostou. Passei dois fins de semana sumido. E chega, me machucou. Não, só um foi. Agora tô de volta, segura a bola. Quase sério. Tô nem vendo, equipe de PDK e a Ruiva estava de meio de fechado com bola. Tô tentando sorrir, tô tentando sorrir. Só putaria, só putaria. É só piru, cartão. Mete com pressão, é só piru. Meu amigo Jabuti Explosão fechou o contrato vitalício do grupo. Tadinha devagar na pepequinha. E com a referência. A referência. E só o que tá tendo, só maconha tá tendo. Joguei meu cabelo. Olha só, Ginho. Nasceu o filho do Rafa. Do nosso amigo Leonardo de Veira. Meu cabelo pra trás dele, deixou minha bunda dele. Ele... papai do ano, ó. Meu amigo Gleison, família Beach, Cabanalho, Bora Rafael Trindade. E aí, meu parceiro, Rafa do Gol. JD17, G3, G20, S22. Baleado, bora Maurício. Família Beach tá na área. Vai virar, vai virar. Tá. Essa é uma homenagem a Leonardo Oliveira. Chegou mais um herdeiro na vida dele. Resista, Vitor. Resista. Entra pai, entra mãe, entra filha. Quem era inimigo agora é amigo. O Raul que vai ser o padrinho, mano. É uma tremenda. Mano, não vai dar nada pra esse afilhado. Esse bicho é travoso, hein. Saco, tem moral, tem, tem real. Todo mundo faz parte da panelinha. Essa gar... Travoso pra caralho, mano. Panelinha. Acho que o Raul disse, olha, olha como eu tô beijando. Come o dinheiro da saúde. Come o dinheiro da educação. Lá vem que comer de... Mano, essa aí é guerreira. Panelinha. Ah, esse Raul é muito péssimo, meu irmão, ó. É minha CDC. Banda Rister, um tremor de sucesso. Os caras dão mal moral pro Gordo e Budinha. Bora, Leite, bora, Everton. Passa o pano na letra da música, ó. Já sabia que não me querias. Eu sabia que era só mentira. É o giro. Do tempo que por ti perdi. Canta! Promessa que não se cumpria. Ótico de nós dois. Com... Meu amigo Costelinha, Sara. E aí, Costelinha? O Costelinha me olhou. É, qual foi, caralho? Colo, não tá me vendo, não? Não te amar, que não te... Rafael Trindade falou, explodiu. Sem antídoto. Não tem jeito. Cura. E agora? Não tem. Vou baixar o som, quero ouvir! Vem a CDC! Me deixou agora. Alô, Renato, bora ver o som, Renato! Parou lá! Bora ver, bora ver. Eu voltei. E aí, bola? Não tinha como viver. O irmão da LG, eu esqueci teu nome, desgraçado. Marlon Silva. De novo. Ah, tá boa essa leitura labial aí, ó. O meu amor vou te dar. Meu amigo Márcio da TF. Vai ser pra sempre. Ele é de Bonato. De rock doido hoje, né? Eu vou buscar pra te dar de presente. Bora judicar, bora judicar. Vem, amor. Vem. Vem aqui. Vem me amar. Agora. Você, meu águia de fogo. Criança fica se espantando, Raíssa. Eu sou na equipe TF. Essa galera que enlouquece em você. E aí, Timigo? Águia sobrevoa. Cadê o Ralph, rapaz? Agora vocês estão personalizados, né? O Rafael mandou fazer umas camisas personalizadas pra ele. Érice Juninho chegando com Beth e Rocha. Josimar. Meu coração é super top. Os caras já estão lá ajeitando o som já. Enlouquece com S. Tires, Eris e Juninho chegando. Vai, mal o quê? Tudo certo, velho? Valeu pela moral, tamo junto. No pancadão, dão, dão, dão, dão, dão. Ajeitou o som já. Bora, Rian Vieira. E a Rachixe Futebol Shop. Só penso em você. Rachixe Futebol Clube. Meu águia de fogo. Rodrigo do Aço. O bagulho tá doido, pô. Essa galera que enlouquece, enlouquece. Quando a... É fresco, é. Meu coração é super qualquer. Essa galera enlouquece. Comandante Leonan, que o bagulho tá doidão. Bora, Lobo, bora, Diego, bora, Elô. Bora, Savito, que o bagulho tá doidão. E aí, Suzy das Croquetes? agora, agora. É os humildes da pedreira, papai. Essa equipe é respeitada e tem moral. Vamos dançar ouvindo essa canção. É o mega príncipe que vai tocar. E eles já confirmaram segunda-feira. Paraíso das Pedras. Sim, essa noite nossa. Vai ser bagulho doido de Marituba. Alan Xavier, você é Júlio Ferreira. Lá, o nosso amigo Igor Mendes também lá da R.A. Boutique. Bora, Igor. O Biel da panelinha, bora, Biel. Abraço do Tinho Versão. Dá de sal, família Rachixe do Sideral. Dá de sal, Rachixe tá na retaguarda. Rachixe do Sideral. Dá de sal. Essa é a família Rachixe do Sideral. Mas que um time é uma família. E meu amigo Bruno Pitbull falou: segunda-feira eu vou invadir Marituba. O paraíso das pedras vai ficar pequeno. Vai todo mundo pra lá. Fazer a festa seja onde for. Sou da família Rachixe com muito amor. Tá de sal. Olha o Pedro Sub-Zero, meu Deus do céu. Rachixe do Sideral. Tá de sal. Tá de sal. Família Rachixe. Eu sei que tu quer. Eu sei que tu quer. E a menininha do Tapanã já confirmou. Eu sei que tu quer. Eu sei que tu quer. Toma tua deitada. Registra, registra. Eita, Léo Brazão! Bora, bora, bora! Bora, bora, vai! Meu amigo Tafa do Gol Pressão! Ele também confirmou a segunda do Paraíso das Pedras! O nosso rock vai até de manhã! Olha, registra o vídeo e bota no status! Pode um bagulho, vai pra cima! Meu amigo Balsa da Série falou, gordo! Segunda eu vou invadir! Que chegou pra fazer a união! Paraíso das Pedras e Marituba! MC Pierre Gordidinho! Então, a união do Tapanã é muito gelo, meu irmão! Qual foi do som? A nossa diferença é a humildade, a gente tem no coração. A nossa parelhagem, ela se chama Crocodilo. Ela se chama o animal. A união do Tapanã é loucura total. Eu sei que tu quer, eu sei que qual foi? Quer. Toma tua dentada, toma tua dentada. Eu sei que tu quer, eu sei que tu quer. Toma tua dentada, toma tua dentada. Ai. Aquela, aquela, aquela, aquela, já vai! Essa vai de bola pra Gisele. Qual foi, Zé Bala? Assustando, diga só. Agora! DJ Biak do Xereca City. Duvido. Na área. E em breve o olho vai levar o gordinho lá. Foi como um filme de amor. Na, na, na, na. De bola pra Gisele de novo. Toma, caralho. Bora, Jabuti. Gerente Wellington. Garoto Eric. Estebela Dama. O Vitão da BDP, Henrique BDP comandando a direita, obrigado Henrique! Ainda não descobri porque me abandonou. Amigo Brito da Barambá, é você, o Jamaica Red Live. Então só de você. Eles estão na área também. E me fazia tão bem, sentir o seu coração, pulsando tanta emoção em mim. Bruno Verdelho. O cheiroso de Coracita tá na área. Uhul! Bora, Jamaica Red Live. Eu vi você, eu pensei que fosse pra mim. Um beijo lá, o Bruno Verdelho. E o único grande amor da sua vida. Ei, e Arima Neves. Você. Agora. Eu não vi. Água, caralho. Sem ter. sempre. Sabe que aqui o rock é pesado, Amaral. Uma doce mentira. Léo Cadeirante, a primeira dama. E só avisando pra galera que hoje, domingo, pode de amor, apresentação única. Rolando na cama, Caribe Show. Chama o meu nome. Eu não quero tocar em você, oh baby. E fazer seu jogo vai me deixar. E aí, Rosenberg? Prepara o Caribe, Rosenberg. Hoje, domingo, tem Gordidinho. Coração. E a trilogia do Robin vai ser assim, ó. A casa 5 estrelas do Augusto Montenegro. Vai ser assim, assim, assim, ó. A onda do pega-pega. Vai! Seu nome, telefone, da minha agenda eu apaguei. Tô na piscina, minha lista agora não tem nada. Quem gosta dessa é o Igor. Você tem alguém no R.A. Boutique. E me ama tanto tempo e fica assim ligado mesmo. Se me trata desse jeito. Bora, Raulinho, bora, Thiago Bocão. Merece o meu respeito e você sabe que... Bora, Fábio, que se passa. Se me enfrenta. Fala, se sai, está na área. Celular, uma mensagem que eu mandei. Armazena, o ar. O bagulho tá doido, pai. Esperar e responder. Liga, cobra, vou aceitar. Não vou brigar. E sabe canta. Você perdeu. O bagulho doido. Família Picho, bora, Bruninho. Entenda de uma vez. Você tem que decidir. O Pedro, Rafael, o bagulho tá doido, mano. Amigo Mouse, o Vitinho, o Vitor, Meire, Bolelinha. Foi loucura. Diego da Pedreira, você, o Neto Braga, amor. Thiago Lima, bora, Magrão, camisa. Tá gira de camisa. Já não te deixa ver. Meu amigo Dedê, ele é a primeira dama. Seu pra mim, eu preciso de você. E aí? Ninguém vai conseguir. E essa vai de Lobo pra Jennifer. Separar você de mim. Por que, Lobo? Eu não vou deixar. Me diga quem é. É muito amor envolvido, né, Lobo? Esse cara que te liga antes de você deitar. Quem será? Me diga quem será. Tá na hora, Márcio da TV. Essa é a trilha sonora de um grande amor. Márcio de Bonar. Olha, já meteu o óculos esperando a rave já. Meu Deus do céu. E aí? Por ti, chorei, sofri, fiz essa canção. Não sei se tempo vai durar. Mano, qual foi, mano? Mano, faz a dose, mano. Não sei. Eu sei. Vai falar, daqui a pouco ele vai falar. Eu escuto. Tu te garante? Não tô louca. Bora lá então. Se meu coração chama. Olha, vai falar aqui. Parece que ele quer o pai. O que eu quero é só te amar. Se eu pudesse te esqueceria. Mas meu coração chama por você. Vem, baby, baby, baby. Não tô louca de te deixar. Não tô louca de te perder. Se meu coração chama por você. Vem, baby, baby, baby. Olha só, Dinho, a gente tá feliz da vida hoje de saber que chegou ao mundo o herdeiro do Leonardo Oliveira. E o cara que é amigo particular dele, quer parabenizar aí pela paternidade, Biel vai falar o Biel. Afinal de contas, já são duas pensões alimentícias que o Leonardo Oliveira tem. Bora ver se ele cria esse urso de gaçado. Bora lá, bora lá. Fala bonito, Biel. Representa a panelinha agora. Boa noite a todos e bom dia, rapaziada! Parabéns ao Leonardo Oliveira, seu filho nasceu agora, o Theo, viu? Vim parabenizar ele. E muito grato que o filho dele nasceu com saúde. Bora curtir Rock Doido, que a gente é crocodilo, caralho! Esse desgraçado é meio doido mesmo, né? Te senti. Falou boa noite, falou bom dia. Bora, desgraçado. Eu digo do croco, coçou pra ti, ó. Agora! Volta logo, vem me... E aí? Dói demais, não faz assim. Te amar me faz tão bem. Eu te quero só pra mim. Atenção, você que é proprietário do carro QRE 1733, tira o teu carro que o bagulho tá doido lá. Encontrei o amor QRE 1733. Só não posso explicar. É um carro, desgraçado, QRE 1733. Nossa felicidade. Não sai a placa do teu carro, não, desgraçado. Agora me deu medo de ti agora, olha. O que eu faço, amor? Ao Daí Correia. Ele! Cê na minha vida. E é só a primeira dama. Vem e diz pra mim. E aí? Baby, onde você está? Lobo que é o padrinho do filho do Leonardo, meu Deus do céu. Vê se tu dá bem presente pro teu filhado, desgraçado. Padrinho pirento, moleque. Só o Raul mesmo. O nosso amor, mais que um sonho. O Raul quer ser padrinho do filho Léo. Não compra nem pra ti, desgraçado. Vai pra comprar pra criança. Ei, Paulo Vitor! Você é Raul Estumano, pai. Está sempre amor. Banda! Ah, é pirente isso aí, mano. Ele não comprou nem a ditadura da mina que ele tava lá naquele dia. Só não posso explicar. Ei, Miau! Porque tô te falando, mano. Mudou nossa felicidade. É Alan. O que eu faço, amor? GDS. Com o vazio que fiz. Meu Deus do céu. Sem você na minha